minuts. Thank you. Bravo, tem autorização para ingressar no pátio principal? Pode prosseguir, está autorizado, prossegue para o portão 1, não é isso? Positivo. Autorizado até o portão 1. Ok, Yankee Bravo, senhor. Torre Web 6700. Prossiga. Pode confirmar o vento, senhor. Prossiga, 6700. Pode confirmar o vento. Torre Web 6700. Prossiga. Pode confirmar o vento, senhor. Confirmo, o vento 250 graus com 5 nós. Autoriza a decolagem da 35. Só coordenar com o controle aqui instantinho, continue seu táxi. Afirmativo 6700, então considerando decolagem da 35, reporte alinhado pronto, Web 6700. Web 6700. Wolfgang, bom dia. Bom dia, Wolfgang, para você. Tango, Torre Salvador, bom dia. O controle solicitou que o senhor fizesse um cheque com ele para verificação de transponder. Poderia fazer uma chamada para verificação? 11935. Do 55 no seu transponder. Agora sim, acho que está relacionado 5517. Recebendo. Sim, no Web 6700. 6700 está autorizada a decolagem da cabeceira 35, 260 graus com 5 nós. Ciente, iniciando decolagem da cabeceira 35, 6700. Oscar Golfango, prossiga. Recebendo uma boa solução. Ciente. 090 Afonso, livre acionar a guarda-copia. 7700, decolou zona 6, chame controle 11935, bom dia. 1935, grato ao trabalho. Igualmente. Solo azul e aqui bravo, confirmo o termo de box, portão 01, muito obrigado aí, tenha um bom dia. Bom dia. Eu inicio lentamente o táxi, aguarde copy. Controle de Salvador, bom dia, objeto 6700, decola no perfil da Dael na sua escuta. Objeto 6700, contato com a decolagem, fogo mantenha 340, saída da Dael, bless. 340, Dael, bless, 6700. Autorizado, reporte táxi na 749. Vai reportar pro táxi na 749. O Golf Tango Paulo Afonso 090, decola da 35, saída Lotar, frequência do controle 11935, seu transponder 55 no 7, Oscar Golf Tango. E aí, Lotar 090, decola da 35, transponder 55 no 7, Golf Tango. Forme pronto para ingresso. Tá pronto para ingresso. Autorizado, reporte alinhado, pronto, Tango. Tá para alinhado, aprecio. Autorizada a decolagem da cabeceira 35, vento de 270 graus com 5 nós. Oscar Golf Tango. Decolagem. Golf Tango decolou os 2-1, chame o controle 11935, um bom dia. Obrigado. Solo Webjet 6749, pronto para táxi com 78 a bordo, 3 horas e 49 de autonomia, alterna com 20. Sintaxe autorizado para o ponto de espera cabeceira 35, Webjet 6749, reporte para ingresso na pista e posterior táxi até a cabeceira oposta. Afirmativo, reporta para ingresso na pista para a cabeceira oposta, Webjet 6749. Oscar Gustavo, bom dia, contato da minha colagem, sobe mantém o 090, sai da lotar. Estimado para Paulo Afonso. Paulo Afonso 08, peça 0945, gosta. 0945, copiado. Jet 6749, próximo ao ponto de espera da 35. Seu livre ingresso, reporte alinhado pronto para decolagem, Webjet 6749. Vai reportar alinhado pronto para decolagem 6749. Delta, bom dia. Uma centena para a vitória da conquista. Vanguard 4, Victor Kilo Delta. Pronto, na cabeça 35, com o objeto 6749. Você quer decolar da 35 também, é? Negativo, você autorizou. Ok, mantenha a posição, aguarde. Eu sei que você está até a 17, vou coordenar com o controle só um instantinho. Negativo, está aguardando a 35, com o objeto 6749. O 6749 poderá decolar da 35 com a primeira curva direita, perfil da Dial Diner. O vento é de 270 graus com 5 nós. O LJET 6749. Afirmativo, então está livre decolagem da cabeceira 35, o LJET 6749. Afirmativo. Jet 6749, decolado aos 29, chama agora o controle em 11935, bom dia. 1935, bom dia, Jet 6749, obrigado. Jet 6749, decolando, se escuta. Jet 6749, retorno, decolagem, submantém o 340, lançando o Dell Diner. Só mantém o 340, está montando o perfil da Dell Diner, objeto 6749. Torquilo Delta, pronto, cópia. Conquista uma centena até terminal após o 05, decola no 7, curva direita, saída agora leva após DCT, frequência do controle 11935, seu transponder 5532. Inversionar, reporte táxi, Luiz, é, Vitor Kilo Delta. É, o Salvador Açoa, Tango. Eco Serra Tango, bom dia, Aracaju, confirmando 090. Positivo, 090, Aracaju, 2 a bordo. 2 a bordo, autorizado Aracaju, 090, Golf 677, decola a pista no 7 com curva esquerda, saída Conde. Transponder 01163, frequência do controle em 11935, Eco Serra Tango. Serra Tango, autorização para táxi. Táxi autorizado, Eco Serra Tango, reporte na interseção. Eco Serra Tango, reporte na interseção. E confirme a sua cópia. reporte para ingresso Kilo Delta. Livre ingresso, reporte alinhado, pronto, estou na escuta do seu cotejamento, Eco Serra Tango. Serra Tango, portará para na cabeceira. Confirme só a cópia de autorização Aracaju, cotejamento. 090 autorizado, saiu da costa, 07, curva. Sonder. 016. Reporte pronto, Serra Tango. Foi passar. Livre decolagem, pistão no 7, o vento de 270 com 629, Eco Serra Tango. Tá, tá. Após a passagem do tráfego, ingresse na pista, reporte alinhado pronto, Vitor Kilo Delta. Serra Tango decolado aos 35, chame o controle em 119.35, Eco Serra Tango. Serra Tango, chama o controle no 119. Mantenha 075 em condições visuais para Paulo Afonso Gustavo. Delta autorizada a decolagem da pista 17, o vento de 270 com 629. Busque Fox Lima, informe pronto para a cópia Lima. Dirigiu uma centena até a terminal após 085, decola a pista 35, saída direto, Nemo Alto DCP, 5533 é o transponder. Controle na frequência 119.35, Whisky Fox Lima. pronto, tá? Que sou Whisky Fox Lima. Aquilo Delta decolou os 38, controle em 1935, um bom dia. 1935, grátis, eu tô, bom dia, eu tô com o Delta. Nada. Controle de Salvador, bom dia, tô passando Vitor, Aquilo Delta. Vitor, Aquilo Delta, radar na decolagem, suba e mantém 1900 na saída Golem. Gente, em ascensão a uma centena, saída agora ali, Vitor, Aquilo Delta. Lima tem táxi autorizado, reporte para ingresso na pista, Whisky Fox Lima. Vitor Kilo Delta, seu chamado de pulo em conquista. Será ao 0935, senhor, Vitor Kilo Delta. 0935, copiado. Oscar do Tango Controle. Mantenha-se em condições visuais no 075. E chama agora Recife em 1285 ou 3545 para informação de voo e alerta. Bom dia, obrigado. Consertando o controle. Desculpa. Eu informo que não recebo o seu modo Charlie. Você vai fazer o teste. Teste. Tava ligado só no Charlie aqui, só no Alfa.